Tudo que você fizer da sua vida, cara, faça com amor, com boa vontade. Faça com capricho. Capricho é você fazer o seu melhor na condição que você tem, até que você tenha a condição melhor pra fazer melhor ainda, entendeu, cara? Faça com amor. The Factory. DJ Alpiste. Grandmaster Fish. O importante não é chegar e nem partir um dia, mas o caminho percorrido, a travessia. Escolher zona de conforto ou suor. Uma coisa é fazer o possível, outra é fazer o seu melhor. Não confunda fama com importância, não confunda ambição com ganância. Ambição é querer mais e melhor. Ganância é querer exclusivamente pra si só. O que me surpreende, faz a mesma coisa e espera resultado diferente. O que deu errado, onde está o defeito? Porque deixou de fazer o que devia ter feito. De que adianta o maior dos impérios depois ser o mais ilustre morador do cemitério? Porque não houve uma vida com decência. Hoje o agradável prazer da sua ausência. Não, isso não significa viver. Só é um bom ensinante quem foi capaz de aprender. Duvidar não tem nada de errado. Se você não tem dúvida, é que tá mal informado. Tem uma frase que todos sabem de cor: queremos para nossos filhos um mundo melhor. Agora pare e reflita um segundo. Que tipo de filhos estamos deixando pro mundo? Vida é capacidade de partilha. É a vontade de aprender. Repartir, se doar. Repartir, se doar. A vida é bela para quem sabe viver. Vida é capacidade de partilha. É a vontade de aprender. Repartir, se doar. Repartir, se doar. A vida é bela para quem sabe viver. Se afaste do incompetente com iniciativa. Ele é um perigo e pode te ferrar a vida. O preconceito impede o aprendizado e cansa. E não aceito a falência da esperança. A infância é pequena, a adolescência é corrida. A velhice quando chega é pro resto da vida. Ainda acredito no livre, no caderno. Não somos imortais, mas podemos ser eternos. E de que forma? Com a nossa obra. E o que sobra é a obra, e o resto é só sobra. Você sabe o que é satisfação positiva? É buscar sempre mais e aproveitar mais a vida. Mas não de qualquer jeito, a qualquer custo. Tem que ser prazeroso, mas sem prejuízo e susto. Sugiro uma reflexão: democracia deve ter ordem, mas não opressão. É triste acontecer debaixo do mesmo teto. Às vezes laços sanguíneos não garantem afeto. Ensinar generosidade mental, esgotamento físico, cansaço emocional. Se não pode ajudar, ao menos não prejudique. Aquela frase de amor, envie, poste, publique. Entender de vez, semelhança e imagem. O fato é que a sorte segue a coragem. Vida é capacidade de partilha. É a vontade de aprender. Repartir, se doar. Repartir, se doar. A vida é bela para quem sabe viver. Vida é capacidade de partilha. É a vontade de aprender. Repartir, se doar. Repartir, se doar. A vida é bela para quem sabe viver. Vida é capacidade de partilha. É a vontade de aprender. Repartir, se doar. Repartir, se doar. A vida é bela para quem sabe viver.